Atenção, rede! Em 3 segundos, começa o programa de maior sucesso no rádio. No ar, programa Carlos Pitt. Transmissão em rede para mais de 100 emissoras. Música, lançamentos, bastidores e notícias do mundo artístico. Presença dos melhores artistas da música sertaneja do Brasil. Com entrevistas exclusivas que você só ouve aqui. Alô, gente! Ô, moçada! Beleza? Tô chegando pra nossa rede. Para mais de 100 emissoras, Brasil, Portugal, Paraguai. Muito obrigado pela audiência, onde quer que você esteja ouvindo a gente, de ponta a ponta, de norte a sul, de leste a oeste, do Iapoque ao Chuí. Você ouve muita música boa aqui. E na próxima hora estamos juntinho aqui na sua rádio, hein? Programa Carlos Pitt, o melhor da música sertaneja e sempre desfilando aqui no seu Dion. Os melhores artistas da música sertaneja, né, gente? Então tá bom demais. Daqui a pouquinho tem Carla Ribeiro, tem os lançamentos da semana, né? As novidades do mundo artístico, tem as novidades do mundo artístico com a Miroca também, trazendo aqui as notícias, as novidades aí, tá bom? O meio artístico, como é que tá, o que tá rolando, o que tá acontecendo, já pra você ligado e ligada aqui no programa Carlos Pitt, tá bom? Importante que você esteja ligadinho, ligadinha comigo, não esquece, carlospitt.com é o meu site. Tô no Twitter, arroba Carlos Pitt, no Facebook, Carlos Pitt, programa Carlos Pitt, no Twitter também, é só procurar a gente e acompanhar o trabalho aqui, tá bom, gente? Então vamos lá, começando bem, Carlos Pitt, Vagalume, bora, gente! É 10! Chega a noite e é que eu sinto a sua falta. A saudade mata e o coração desaba. Não consigo dormir, não consigo ficar tão longe. Ai, que vontade que eu tenho, amor, de te cuidar. Cada estrela no céu que eu vejo lembra teu olhar. E a mão pro alto assim vai. A lua me faz companhia e o sono não vem. Não consigo dormir, não consigo ficar tão longe. Ai, que vontade que eu tenho, amor, de te cuidar. Querendo te guiar. Sou vagalume pela noite, sou vagalume no ar. Sozinho com meu coração, querendo te encontrar. Vai! Nada. No céu que eu vejo, lembro teu olhar. A lua me faz companhia e o sono não vem. Não consigo dormir, não consigo ficar tão longe. Ai, que vontade que eu tenho, amor, de te cuidar. Cuida eu. Sou vagalume. Sou vagalume no ar, um anjo na escuridão, querendo te guiar. Sou vagalume pela noite, sou vagalume no ar, sozinho com meu coração.

programa do Carlos Pitt. Alô, Carlos Pitt, aqui é a dupla Tuti e Rodrigo. Alô, galera, aqui quem tá falando com vocês é Eduardo Costa. Alô, ouvintes do Brasil e de Portugal, aqui é o de Paulo. Aqui é o Paulinho, nós estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitt. Um abraço carinhoso aqui do Chico Rei. Ô, gente, também um abraço aqui do Paraná com o nosso amigo Carlos Pitt. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Se liga aí na parada, você que tá ligado ouvindo o programa Carlos Pitt, muito obrigado pela sua audiência. Esse final de semana eu tenho show em São Paulo, 3 shows em São Paulo, né? No estado de São Paulo, e você sabe que você pode acompanhar toda a minha agenda de shows no meu site, né? carlospitt.com, por onde eu ando, no Twitter também, no Facebook, os shows, por onde anda o Carlos Pitt, as minhas produções também, não é? Inclusive, do novo videoclipe aí que eu produzi com a minha direção, com uma equipe toda aqui nossa, da CP1 Produções, e tá lá no YouTube, né? Só se procurar lá, Paulo Júnior, Somos Noite e Lua. Paulo Júnior, Somos Noite e Lua. Ficou uma produção bacana, legal, bonita, né? E tá finalizada, já está disponível para toda a galera que tá acompanhando o trabalho, tanto do Carlos Pitt, como também do cantor Paulo Júnior, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. O videoclipe que tem a minha direção e produzido pela equipe toda da CP1 Produções de São Paulo. Paulo Júnior, Somos Noite e Lua. Já vamos tocar a música aqui do Paulo? Vamos tocar? Vamos sim, vamos tocar então. E claro, você que tá ligado, muito obrigado, tudo de bom pra você, você que acompanha a gente em toda a nossa rede. Bora então, Paulo Júnior, canta pra gente. Somos Noite e Lua. Programa Carlos Pitt. Alô galera, aqui é o cantor Paulo Júnior e eu também estou aqui no programa Carlos Pitt. Um grande abraço a todos. Você me pede um beijo e eu não vou negar. Você pede carinho, eu já quero te amarrar. Basta um simples olhar pra gente se entender. Você é minha vida, eu sou seu bem querer. O que eu sonhei um dia agora posso ter com esse amor perfeito entre eu e você. No céu tem as estrelas que Deus faz brilhar e as noites de lua clara pra gente se amar. O que eu sonhei um dia agora posso ter com esse amor perfeito entre eu e você. No céu tem as estrelas que Deus faz brilhar, nós somos noite e lua. Não dá pra separar. Não dá. Você me pede um beijo e eu não vou negar. Você pede carinho, eu já quero te amar. Basta um simples olhar pra gente se entender. Você é minha vida, eu sou seu bem querer. O que eu sonhei um dia agora posso ter com esse amor perfeito entre eu e você. No céu tem as estrelas que Deus faz brilhar e as noites de lua clara pra gente se amar. O que eu sonhei um dia agora posso ter com esse amor perfeito entre eu e você. No céu tem as estrelas que Deus faz brilhar, nós somos luz de lua. Não dá pra separar, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá pra separar. Não dá pra separar, nós somos noite e lua. Não dá, não dá pra separar. Não dá, não dá, não dá. No ar, as notícias e os bastidores do mundo artístico com a Miroca. Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai, tudo bem? E o Brasil venceu a Copa das Confederações, né? E como deu orgulho ver o pessoal cantando o hino nacional, não foi? E foi bonito de ver também o Victor Léo se apresentando na festa de encerramento da Copa das Confederações antes do jogo do Brasil, né? Como aconteceu no Rio de Janeiro, juro pra vocês que eu tava com medo que seria uma cerimônia muito mais carioca do que brasileira. Tomara que as cerimônias da Copa do Mundo também sejam ecléticas e não se esqueçam dos artistas que realmente fazem sucesso, né? Mas pensando no futebol e na Copa do Mundo do ano que vem, a dupla Fernando e Sorocaba se inspirou na frase "Imagina na Copa", para compor e dar título a uma música nova deles. A letra é bem humorada, cita situações do cotidiano que podem acontecer, principalmente quando o Mundial começar, né? Num dos trechos, eles se referem ao tumulto que as pessoas vão causar nos aeroportos. Aeroporto lotado, trânsito parado, caos está implantado. E para dar um toque de balada sertaneja, a dupla também canta em um dos versos: "Se hoje a mulherada já topa, imagina na Copa, imagina na Copa. Tá divertida e tá virando gíria aqui em São Paulo. Imagina na Copa, né?" E Luan grava esta semana seu terceiro DVD. A gravação será em Itu, uma cidade aqui de São Paulo conhecida pelos exageros. E mantendo a tradição, serão 500 profissionais envolvidos na gravação do DVD. Os equipamentos de LED e de luz são importados e usados pela primeira vez aqui na América Latina. Coisa de ponta. Desta vez não terão participações especiais, não. E serão gravadas 18 músicas, sendo 9 inéditas. E uma coisa legal, após a gravação do DVD, o Luan vai doar uma das roupas que usar para uma instituição de caridade. E por falar em projeto beneficente, aqui em São Paulo vai haver um projeto chamado Inverno Sem Frio, já em sua 10ª edição. O evento acontecerá no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, e vai contar com o show de Michel Teló, apresentado por Márcio Garcia e seguido de um jantar. Cada doação de 50 cobertores vale um ingresso. O exemplo é interessante e poderia ser seguido por muitas cidades por aí. Bem, eu falei na semana passada do videoclipe que o Carlos Pitt e sua equipe estavam produzindo do cantor Paulo Júnior, com imagens noturnas da Avenida Paulista e diurnas do Jardim Botânico aqui de São Paulo. Já tá lá esperando por você para ser visto. Assim como a entrevista do cantor feita diante do Santuário de Aparecida do Norte e que também traz imagens de making of dessa produção. Assista lá no www.tvcp1.com. E para acompanhar a carreira de Carlos Pitt, até falar com ele, você já sabe: www.carlospitt.com. Boa semana, pessoal. Beijão e até a próxima. Programa do Carlos Pitt. Me provocando a noite inteira, falando em meu ouvido um monte de besteira. Tá colocando a mão por baixo da cadeira, tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, faz, faz. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, mais, mais.

programa Carlos Pitty. Os melhores artistas passam por aqui. Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Alô, alô, tô chegando aqui no programa Carlos Pitt trazendo os lançamentos da semana. E eu vou começar falando aqui do Thales Lessa. Ele começou a cantar com 7 anos de idade. Na época, ele já ensaiava com a banda que seu pai e seu tio participavam. Um ano depois, já estava fazendo seu primeiro show profissional. Ele é compositor e agora a realidade é ter suas músicas gravadas por duplas que crescem conquistando o Brasil. Entre eles está Amy Thiago e também a dupla Humberto e Ronaldo, que se tornaram grandes amigos e levaram Thales num projeto único de cantor solo para viajar com eles por todo o país. Seu álbum solo traz 14 músicas, todas de sua autoria e representadas por uma que promete, que é a música Hoje Eu Tô Delícia, com participação especial dos amigos e parceiros Humberto e Ronaldo. E é a que eu lanço hoje aqui pra você no programa Carlos Pitt. Thales Lessa, com participação especial de Humberto e Ronaldo, Hoje Eu Tô Delícia. Lançamento. Hoje eu tô delícia, hoje eu tô delícia, hoje eu tô... Tô que tô delícia, hoje eu tô delícia, hoje eu tô delícia, hoje eu tô que tô delícia. Vem! Hoje eu acordei muito feliz, falei pro espelho meu. Hoje eu não te pego só porque você é eu. Pensando positivo, hoje é tudo nosso. Pra ser feliz eu vou fazer tudo o que posso. Autoestima tá boa, tô muito confiante. Eu fico, namoro e sirvo até pra amante. Vem provar do meu mel, é hipnotizante. Hoje eu tô delícia, hoje eu tô delícia. Hoje eu tô que tô delícia. Hoje eu tô delícia, hoje eu tô delícia. Hoje eu tô que tô delícia. Meus amigos Humberto e Ronaldo, hoje eu acordei assim, cara. Rapaz, vai de ver que eu também, hoje eu tô delícia, viu? Tô que tô, Thales. Hoje eu acordei muito feliz, falei pro espelho meu. Hoje eu não te pego só porque você é eu. Pensando positivo, hoje é tudo nosso. Pra ser feliz eu vou fazer tudo que posso. Autoestima tá boa, tô muito confiante. Eu fico, namoro e sirvo até pra amante. Vem provar do meu mel, é hipnotizante. Hoje eu tô delícia, hoje eu tô delícia. Hoje eu tô que tô delícia. Hoje eu tô delícia, hoje eu tô delícia. Hoje eu tô que tô delícia. Hoje eu tô delícia, hoje eu tô delícia. Hoje eu tô que tô delícia. Hoje eu tô delícia, hoje eu tô delícia, delícia. Hoje eu tô que tô delícia. Hoje eu tô delícia, hoje eu tô delícia. Hoje eu tô que tô delícia. Hoje eu tô delícia, hoje eu tô delícia. Hoje eu tô que tô delícia. Valeu, Humberto e Ronaldo. É nóis, Thales Lessa. Tamo junto. Hoje eu tô delícia com Thales Lessa e participação de Humberto e Ronaldo. E o próximo lançamento é a nova música do Cristiano Araújo. Ele tá com um CD novo, tá ficando pronto e após trabalhar, né, naquele DVD com diversos sucessos, agora ele vem com uma canção inédita, uma música romântica e já tá acompanhada por um videoclipe. Procura que o videoclipe tá muito legal, gente. Com certeza um dos melhores por aí. E o novo CD tá previsto pra sair logo no início de agosto, viu? Quando sair eu conto pra vocês. Vamos lá então, Cristiano Araújo, Caso Indefinido. Lançamento. Que alguém explica a nossa relação. Um caso indefinido, mas rola paixão.

quem te mandou. Feita como a natureza, é meu frio, meu calor, semente do meu amor, espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro você, sou a sempre você, sou água de rio que se entrega ao mar. Eu vivo você, respiro você, sou água de rio querendo te encontrar. Eu quero você, pra sempre você, sou água. Carlos Pitt fechando numa boa. Música minha, de autoria minha, na voz de Davi e Renan. Água de Rio. Oh, música linda demais. Pra você que tá sempre ligado, ligada, muito obrigado, hein? E fecha por aqui mais um programa Carlos Pitt. Por hoje é só. Acabou, tava bom, rapidinho, né? Tudo que é bom dura pouco. E é assim, né, gente? O que eu posso fazer? Tenho que ir embora, vou deixar vocês. Semana que vem eu volto nesse mesmo horário aqui na sua rádio, pra toda a nossa rede, para mais de 100 emissoras. Programa Carlos Pitt, aqui toca música sertaneja. Um abraço, moçada. Fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau, tchau. Encerra agora a transmissão em rede do programa Carlos Pitt. Acesse www.carlospitt.com. Saiba tudo sobre o programa e fale com a gente. Até a próxima semana, neste mesmo horário, aqui na sua rádio.